Olá, caros ouvintes. O meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast Ubuntu Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado. É dia 19 de janeiro de 2020 e este é o episódio 74 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho o Tiago Ronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Tudo ótimo. E temos de novo o Nuno do Carmo. Olá, Nuno. Olá, Diogo. Tudo bem? Tudo ótimo. Ora, isto é tudo malta que está a repetir uma segunda dose do episódio anterior sobre WSL. Foi uma conversa super interessante com o Nuno, mas sentimos todos que havia muito mais para dizer e então estamos a fazer aqui uma segunda parte do episódio. Portanto, se ainda não ouvir o episódio 73... não pausem agora, não vale a pena, mas vale a pena ouvirem depois de ouvirem este. Daqui a pouco já fazemos uma espécie de um pequeno apanhado do que falámos no episódio anterior, só para quem não ouviu, mas entretanto resta saber o que é que vocês os dois fizeram esta semana. Nuno, começamos por ti, o que é que andaste a fazer esta semana? Então, esta semana foi uma preparação de uma demo para micro K8S sobre WSL sempre. Para demonstrar que Kubernetes não é assim tão complicado quando temos os bons tools. A base é a partir do WSL2, com um workaround para fazer o systemd, instalar o micro K8S, instalar depois dois add-ons principais, que é o DNS e o MetalLB, o Load Balancer. Depois de instalar uma aplicação, que é a comunidade do Meshery, como eu falei a semana passada, que é um tool, um controller para os service meshes sobre o Kubernetes, e a partir daí fazer a instalação do Linkerd e fazer uma instalação de uma aplicação. Tudo isso normalmente demora muito tempo e nesse demo demonstrei mais ou menos que em 15, 20 minutos está tudo instalado e podemos começar a trabalhar. Num computador, né? Quer dizer que é mesmo uma zona de dev, não tem nenhuma coisa de produção. Mas foi engraçado, foi bom aprender, especialmente o Load Balancer, a parte do Load Balancer para fazer exposar os serviços. Mas bom, foi a minha semana. Parece uma semana muito divertida. Tiago, e tu, o que é que andaste a fazer? Olha, eu tive a começar a arrumar a nossa infraestrutura do podcast. Não sei se eu devia estar a falar sobre isto tudo, mas vou pelo menos levantar parte do véu. Portanto, nós temos o nosso website a mudar de sítio, temos também alguns servidores de apoio que estamos a mudar também, tudo baseado em assente em LXD, e tenho estado de volta disso, ou seja, tenho estado também a aproveitar para mudar algumas das coisas que estavam meio perdidas da comunidade do Ubuntu Portugal e que nesta altura estão mais arrumadinhas também, estão a começar a ficar arrumadinhas junto da nossa infraestrutura. E pronto, e basicamente tem sido isto. Tenho depois uma coisa gira para falar, mas só posso falar para a semana, porque só na terça-feira é que vou testar. Mas que é uma coisa que me descoberta minha e que fica para a próxima semana. Mas se o Nuno vai à parte 3... ou se vai ouvir isto só de sofá, vamos ver, vamos aguardar. É de ouvir. Estas duas semanas foram semanas mais ou menos intensas de notícias, portanto nós também temos algumas notícias que temos estado a guardar ali no congelador para estarem fresquinhas ainda, quando tivermos um episódio um bocadinho mais normal. Algumas são interessantes, espero que todas ainda sejam interessantes para a semana, mas... entretanto, esta semana eu também tive ocupado, principalmente no fim de semana, em que estive na Wikicon. Nós falamos aqui sobre a Wikicon várias vezes e tivemos o Gonçalo Temudo, o presidente da Wikimédia Portugal. Conta-nos tudo que eu quero saber. Epá, não posso contar tudo, que senão... Então temos episódio para a semana também, não é? Não, mas foi super interessante, conheci gente muito interessante, aprendi coisas interessantes, fui ao Porto, que é sempre agradável, e diverti-me imenso com os pessoal e com o pessoal e rever o pessoal da comunidade Ubuntu, rever o pessoal da comunidade Wikimedia, e a conhecer gente nova também, muita gente nova. És tipo das francesinhas ou não? Quando vais ao Porto tens que comer uma francesinha ou não? Foi a primeira vez que eu estive no Porto e não comi uma francesinha. Eu já estive no Porto muitas vezes. Esta foi a primeira vez que não comi uma francesinha e a culpa é da Ruth Correia. É tudo o que eu tenho a dizer. Name drop. É tudo o que eu tenho a dizer. Ela... só te digo, Canelas. É em Canelas que se comem as melhores francesinhas. Até me apresentarem uma melhor... Nós temos ouvintes ali da região do... Aquela polémica boa. Nós temos ouvintes ali da região do Porto. Enviem os e-mails com o sítio onde vocês acham que tem a melhor. E eles vão de certeza querer disputar essa tua afirmação. Estás a levantar aqui uma polémica. Para o ano marcamos o jantar das previsões em Canelas. Não me importa nada. Vamos ver. Pagas-me o jantar em Canelas. Mas pronto. Adiante. Avancemos que isto não é um podcast de francesinhas. Olha, mas isso é o Francesinha Cast. Francesinha Cast. Tá bom. Olha. Ok. Acho que então está na altura de revermos um bocadinho aquilo que falámos a semana passada. Nós falámos um bocadinho sobre a importância do WSL para utilizadores do Windows, a importância do WSL para novos utilizadores de Windows e de Linux. Pessoas que estejam a chegar à universidade e a começar a obter algum conhecimento técnico novo, e também a importância do WSL para o ecossistema do GNU Linux em geral e o impacto que vai ter na comunidade. Não sei se algum de vocês quer ainda falar mais alguma coisa sobre estas coisas. Já tinha falado bastante a semana passada, estive a ouvir de novo, não gosto nada da minha voz, parece um snob ou uma coisa assim. Estava a fazer escutar aqui a minha mulher e eu dizer, tem essa voz em francês. Não, é mesmo em português que falas assim, está mal. Então desculpem lá pelo som, não sou nada snob, sou o pobre alentejano. Não, mas é. Não, foi engraçado, mandei o Diogo, não te mandei a ti, Tiago, mas só para acrescentar uma pequena parte aqui, é que houve um blog post de um veterano do Linux e do Unix, que foi escrito esta semana, que teve uma boa recepção, penso eu, pelo menos do mundo do WSL teve uma boa recepção, sobre o facto de o que é que o WSL mais ou menos trouxe para ele, especialmente, e os pontos. Gosto de ler quando se não estão de acordo comigo, e claro, gosto de ler quando mais ou menos não disse muita coisa errada, mas é os pontos que a gente falou a semana passada, é mais ou menos o que está descrito no blog post dele. Mas pronto, ele, como é um developer Java, tem aquela parte, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. E engraçado é que, para mim, WSL 2, uma vez que a gente faz, vamos dizer, parte do network, que ainda não está bem perfeito, mas para mim é o que vai ser, vamos dizer, utilizado, né? O que eu falei a semana passada, disse-vos, pronto, quando vai haver WSL 2 vão ver que vai ser muito melhor. E para ele, no blog post dele, o WSL 1 é, se calhar, o que ele vai continuar a utilizar. Por isso... Mesmo que tenha aquela parte, pronto, do IO Performance, ele meteu logo aquilo e disse, pronto, aquilo não tem muito problema. E pelos vistos, o WSL1, mesmo assim, para os developers, é as coisas um bocadinho melhor. Mas porquê? Podes resumir um bocadinho? O blog post dele era porque toda a parte da rede, justamente, quando estamos em WSL1, temos a parte do network que é mesmo localhost. Estamos a utilizar a mesma rede que o Windows, né? Por isso não tens que estar a pensar a mapear ports, não tens que pensar a se calhar fazer network translation, estás a utilizar a mesma rede, tens esse loopback, pronto, o localhost é o mesmo localhost, exatamente o mesmo localhost com o Windows. No WSL2 o localhost é a micro VM. Quer dizer que tens essa micro VM que está a andar, os ports estão mapeados, são abertos. Por exemplo, se tens um port 4000 ou 8000, então ele vai ser mapeado sob o Windows. Mas às vezes não funciona muito bem, por enquanto, né? E é uma grande, vamos dizer, é uma grande gap, ou até, ele até diz que é um passo atrás sobre esse problema de redes. A equipa do WSL depois respondeu no Twitter, disse que pronto, estavam a par disso, que há muita gente que estão a dizer justamente que o problema da rede é visível, que há muita gente que já os chamaram à atenção e que pronto, que o WSL tem esse problema de performance, mas ao fim a experiência do developer é melhor, é mais integrada, né? E ele faz um ponto que é verdade, que eu estive a pensar e era um bocado challenging para mim, mas ele tem razão. Toda a parte do WSL é que tem que ser um módulo que instalas e esqueces nele, né? Depois está a funcionar, funciona, né? Lembram-se do exemplo que a gente deu do VirtualBox, estás a estar a pensar em instalar, não sei o que, não sei o que. Exato. Então o WSL devia tirar essa parte toda. É verdade que o WSL2, depois estive a refletir sobre até os meus blog posts, às vezes eu estou sempre a falar, ah, pronto, aqui tem que fazer atenção, tem que temos que fazer se calhar um pequeno workaround ou temos que mudar o ficheiro OS ou uma coisa assim, e é verdade que ao fim não é assim tão simples para o usuário novo. Ele tem razão, a sério, é por isso que eu gosto de ler muito tudo o que há à volta de, pronto, mais ou menos tudo, mas do WSL, especialmente quando penso que o WSL1 para mim estava, vamos dizer, a ser moribundo e vi a, pronto, estou vendo que outras pessoas que trabalham de outras maneiras, né, que não é nada o caso. Foi engraçado. Sim, é, então tu me diz isso para mim também. Diz, desculpa. Ele disse que estava à espera que também lhe enviasse então o link. Sim. E por falar em ambientes de desenvolvimento, uma das coisas que me chamou a atenção sobre ti foi precisamente estares a escrever posts sobre o setup de ambientes de desenvolvimento utilizando WSL2. Aliás, WSL. Queres falar um bocadinho sobre os teus posts? Eu acho que vale a pena porque dá uma ideia sobre qual pode ser como pode ser o setup e um bocadinho do workflow de gestão do ambiente de desenvolvimento de alguém usar WSL. Exato. Então, bom, é o que eu digo sempre, só tenho que tomar cuidado, é que não sou um developer, né? Se venho das operações, é como eu falei no último episódio, Linux e Unix administrador há 7 anos atrás. Mas pronto, continuei sempre assim no mundo do Linux um pouco. Agora não sou nenhum developer de Node, Go, Java, nem sei a linguagem, vamos dizer, sou mais Docker, sou mais Kubernetes, mais tools operativos, vamos dizer assim. Agora o que eu faço, só para demonstrar que o WSL pode ajudar, e é de novo uma maneira minha de, vamos dizer, de participar à comunidade, que era a parte do que a gente falou a vez passada, e é, pego num post, vou ao net, né? Por exemplo, tenho uma pessoa que diz, pronto, tenho aqui um problema com o WSL, tentei este post, que é um post totalmente Linux, tentei ir por ele e não consigo, estou bloqueado aqui ou ali. E então, o que eu vou fazer mais no meu dia-a-dia, ou vamos, pelo menos semanas, é vejo quem tem mais ou menos problemas justamente de migrar coisas ao WSL, porque eles viram no Linux, mas não têm uma máquina Linux, de novo, é sempre o ponto de entrada, né? E então vou ver se dá para ajudá-los. E se dá ou se não dá, depende, ou abro incidentes no GitHub, ou pronto, não é incidentes, mas é calls no GitHub sobre o WSL, ou então tento contactar diretamente, se calhar, os maintainers. Por exemplo, aqui tínhamos uma pergunta do MicroKS, o maintainer está na Twitter, mandei uma mensagem, ele respondeu, foi espetáculo. Pronto, utilizo mais ou menos a minha rede é um bocado complicada. É uma rede social. Sim, é uma rede social, vamos dizer isso assim, exato. Mas é, utilizo mais ou menos a rede de meter as pessoas, se calhar, em comum, né? E então, os meus blog posts, o que vocês vão ver é coisas originais, porque eu estou sempre a pensar num método de, se calhar, integrar mesmo os dois mundos. Temos a certeza que o developer ou uma pessoa que está aprendendo, né, não tenha roadblocks, né? O roadblocks é, encontro um roadblocks e eu vou tentar apagá-lo de uma maneira ou de outra, e depois faço ou um blog post, claro, respondo em primeira pessoa, tento lá isto ou assim, e depois se for interessante, se calhar, para a maioria da comunidade, eu faço blog post. Os meus blog posts ultimamente foram mais orientados Docker, integração com o Docker, como é que, pronto, o Docker WSL está em modo Edge, vai chegar este ano também, mas por enquanto é uma coisa que gostei de trabalhar, e às vezes, pronto, as pessoas do Docker também perguntam, oh, tenta lá isso ou assim, do teu lado, será que funciona ou não, porque pronto, como tenho um ponto de vista muito usuário ao fim do dia, há coisas que eles às vezes também, como eles são os developers, eles não veem, né? Ou já sabem que vão utilizar. Então, do meu ponto de vista, se calhar é um bocado mais diferente. E se não, como utilizar custom distribuições, e uma distribuição que me deu acesso aos fóruns dele, até os autos, é o Clear Linux. Fui contactado pelo responsável da social, que é a Beatriz Palmeira, acho que é brasileira, mas muito simpática, e pronto, como eu estava sempre a utilizar o Clear Linux, e que não está no store, que é uma, pronto, é tudo custom, ela só perguntou se podia fazer tipo um pequeno auto de como utilizar justamente o Clear Linux dentro do WSL, coisa que eu fiz, e pronto, é tipo os blog posts, é sempre, se a gente segue os treinamentos, justamente é 101, é o primeiro, é a base, como é que se entra. Gosto muito dessa fase, porque é a fase que eu percebo, é a fase que eu posso partilhar, consigo partilhar, consigo explicar, né? E depois, quando há já mais do 201, level 2, level 3, já deixo, se calhar, outras pessoas que já são mesmo developers, que, para explicarem, se calhar, o workflow deles. E para isso temos muito blogs do lado mesmo da Microsoft, das pessoas, como eu falei, do Open Source Team, que fazem blog posts sempre a explicarem o que é que eles estão a fazer com o WSL, qual é o workflow para ter um Java, qual é o workflow para ter um Go, por exemplo, a funcionar perfeitamente, ou perfeitamente, ou a funcionar pelo menos. E, mas os meus blog posts, se forem WSL.dev, que é o website que estou ultimamente lá, vão ver que é sempre baseado sobre, pronto, ou é blog posts que eu estou sempre a referenciar tudo, não gosto de dizer, ah, descobri isto, e que não é verdade, né? A minha primeira parte é sempre os sources, não meto no fim, meto o início, porque as pessoas assim podem já ver qual é, se calhar, as pessoas que ajudaram a escrever o blog post, qual era, vamos dizer, a source de ideia também que foi partilhada por outras pessoas. Por isso eu meto sempre em primeiro os sources, não meto assim no fim as referências, não gosto, mas sou eu, né? Por isso é partilho, não roubo nada. Depois digo, pronto, então a partir do source, para estar a funcionar no WSL, vamos ter que fazer isto, e é aí que eu vou explicar mais ou menos como é que pode-se migrar para o WSL. Olha, eu devo dizer que o post que eu gostei mais foi o post que o título é, deixa eu ver, WSL mais LXC, Dev LX from home. Este é o meu preferido, porque está mesmo muito aproxima-se muito algo que eu tinha pensado. Eu tive 3 anos a trabalhar como o título era Development Environment Engineer. A minha função era manter ambientes de desenvolvimento e todo o tool, todas as ferramentas necessárias para os developers e para todos os engenheiros de qualidade e todos e toda a gente envolvida no project managers, tudo testers, toda a gente estava envolvida no desenvolvimento de software. E uma das coisas que nós fazíamos era setup de ambientes e desenvolver ferramentas para fazer change management. E muito do que dessas ferramentas faziam era fazer emular de uma forma que, na minha opinião, em alguns aspectos mais crua que é isto, em outros aspectos mais relacionado com build management, não foi isso que tu endereçaste, mas o que eu acho é que a combinação de algumas das ferramentas que nós tínhamos lá desenvolvidas in-house com esta dupla do WSL com ser usado em combinação com VMs para se poder usar LXT, era algo que queria simplificar muito, porque há duas coisas que são super importantes, na minha opinião, para o desenvolvimento. Uma é podermos reproduzir builds, okay? E no nosso caso era super importante não só reproduzir as builds do nosso software, mas até ser capaz de produzir builds do toolkit necessário, de todas as dependências, até de compiladores. E há outra coisa que é necessária, que é ser capaz de ter rapidamente um ambiente de desenvolvimento para fazer troubleshooting, para dar suporte aos utilizadores e para dar até suporte aos próprios developers na resolução de problemas próprios de builds e afins. E o que isto permite fazer é precisamente endereçar esta segunda parte de uma forma muito, muito eficaz e muito eficiente, na minha opinião. Não, foi um blog post que a base é um tool, DevLX, que foi escrito pelo Brian Kettleson, que é um Go Advocate, acho eu, Program Advocate ou Developer Advocate, se calhar para a parte do Go, faz parte da banda Gophers. Do rock, é bem fixe por acaso, na Go4Con, que eles estão sempre a jogar lá, né? E o que se passa é, ele fez esse tool porque justamente com o LXD ele está sobre o Ubuntu, e ele no LXD estava a querer reproduzir justamente os ambientes, diferentes ambientes de Go, dos projetos Go que ele podia ter, e assim podia ter um ambiente, como disseste, que é certo, é um ambiente muito rápido, com todos os modos que ele tinha preciso, né? Às vezes tinha preciso de GUI, às vezes era só console, e pronto, ele conseguiu fazer isso com o DevLX. Acho que até está no GitHub. Está. Ok, espetáculo. Então, eu também referenciei, como eu disse, na parte de cima referenciei logo o projeto, que foi ele que me deu a ideia. E é uma pessoa que andei muito a falar com ele, é tipo um patrocínio mais ou menos meu, porque o website WSL Dev foi ele que o comprou, só para mim. Fiquei assim um bocado surpreendido. Ele é espetáculo, é mesmo espetáculo, é uma pessoa incrível. E pronto, e ele escreveu esse DevLX, e eu queria fazer que o DevLX seja possível a partir do WSL, claro. Agora, quando eu escrevi o post, é um bocado tricky de meter, se viste, porque tem que ter uma VM aberta, e depois a partir do WSL, que era WSL 1 ainda na época, tinha que mapear o socket. E houve uma pessoa da Microsoft que criou o NPipe Relay, que era um socket, tipo um socket, que é o tool que faz mesmo a ligação entre a WSL e os pipes da Windows. Então, a ideia de fazer o socket, de fazer este pipe, vamos dizer, entre o socket que estava dentro da WSL e se calhar dentro de uma VM, veio assim graças a ele também, e testei e consegui. Foi estranho, como eu disse há bocado, era tipo, havia um roadblock, tentei tirar o roadblock. Mas hoje em dia, graças ao WSL2 e ao SystemD hack, vamos poder fazer isso muito mais simplesmente. Eu vou, há aí muitos blog posts que eu vou reescrever em modo WSL2. Uhum. Aliás, com o WSL2, suspeito que a parte da VM deixe de ser necessária. Não vamos poder usar o WSL. Exato, o que é ainda mais interessante. Isto é. Eu adorei este post. Eu adorei este post porque. Okay, obrigado. Porque te diz, ia mesmo muito. O que eu fiz durante algum tempo e alguns problemas nós tínhamos e portanto acho que era, é mesmo muito, muito interessante. E foi este post que, por causa do DevLX, que eu fiquei com atenção ao que tu estavas a escrever e a dizer no Twitter e no blog. Obrigado. Mas conta muito, muito obrigado, porque mesmo assim o ponto, e é o que eu tentei falar, não é convertir pessoas. Penso que não vou convertir, até foi o, esta semana escrevi essa parte aí no Twitter que foi engraçado, mas é, sei que não é para convertir, mas a partir do momento que pessoas de Ubuntu, mesmo de Linux, aficionados, podem ler os meus blog posts ou qualquer blog post a partir do WSL e possam dizer assim, a pessoa que vai utilizar o WSL vai poder fazer exatamente, se calhar, o que está escrito. Então, para mim, já é uma forma de dizer, pronto, já estou a ajudar alguém. Uhum. Né? É o que a gente estava a falar a semana passada. É os vossos projetos, vocês vão escrever os vossos projetos. Exatamente. E então uma pessoa que está a utilizar o WSL vai poder utilizar o vosso projeto e se calhar dar um feedback, né? Uhum. Pronto, depois temos que ver. É feedback sobre o WSL mesmo, e se calhar vocês não vão estar muito impactados por isso. Ou vai ser mesmo feedback a partir da aplicação, do uso, e aí já é muito mais pronto, rico, né? Interagir entre as pessoas. Muito bom. Tens algum, mais algum, aliás, fizeste mais vários posts mais, um sobre o WSL K3D, outro sobre WSL e Docker com K8s. E agora WSL mais Ubuntu com o Ermine meets the Whale. Eu gosto dos teus títulos. Este episódio é vosso, porque eu não sou grande utilizador do WSL, como estou aqui demasiado preocupado com o streaming e com as condições técnicas, portanto eu vou deixar as crianças brincarem, nadarem na piscina dos grandes. Ai, e se precisarem, chamem-me ou qualquer coisa, porque eu estou aqui só a assistir. Mas, como é que estamos aí de ouvintes, aliás, de telespectadores? Temos 34 pessoas a assistir neste momento, muito pouca interação, e temos também algumas pessoas e acho eu que com razão a reclamarem da qualidade, porque de facto eu já partilhei aqui um screenshot contigo, Diogo. Não usas Telegram, portanto não estás aqui no nosso radar, mas eu depois tenho que fazer uma publicação sobre isto. Nós estamos neste momento, eu estou neste momento com 8 cores a 100%. E a única coisa que eu tenho aberta é o Jitsi para falar com vocês, o Mumble para falar com vocês e o OBS para enviar o streaming, até porque já fechei tudo o resto que tinha, não consigo fechar mais nada e continuo com 8 cores a 100%. Uau. E com um load average de 22 neste momento. Portanto, isto é de facto um desafio. E precisamos de xixa, precisamos de carninha para conseguir fazer um podcast e enviar, ou então duas máquinas distintas, que já é uma coisa que eu e o Diogo já tínhamos falado sobre isso. Mas isto para mim é um episódio claramente de aprendizagem, menos de WSL e mais de mais streaming, desta interação. Faz-me lembrar. Mas estou a ouvir com atenção. Estou a ouvir com atenção o vosso namoro. Faz-me lembrar o streaming que nós fizemos, assim, em que eu fiquei de fora. Não é? Foi um que tentámos fazer. Sim, a festa de Soft Live da Moita. Exatamente. Em que eu. Se não me engano, foi festa de software livre, exatamente. Eu também. Eu utilizei máquinas diferentes, mas o meu problema acabou por ser a largura de banda. A largura de banda está ótimo, está confortável. O problema aqui é mesmo CPU. Eu achei que ia conseguir fazer tudo numa máquina única, mas já percebi que vou ter que dividir aqui a tarefa por duas. Aliás, eu pus uma o Clevo com a que tem a Nvidia para ajudar um bocadinho, mas de qualquer forma ele estava a subiar como um louco. Mas pronto, o I9 está a subir. Pega diretamente no I9. É isso, apelo a todas as pessoas que nos estão a ouvir, as 34 pessoas, 35 agora que nos estão a ouvir. Que, se alguém quiser doar equipamento ao PUB para streaming, para efeitos meramente de streaming, será devidamente reconhecido sua contribuição, o seu apoio a esta causa. Mas pronto, não quebrem o raciocínio. Eu estou a ouvir-vos falar sobre os posts e os teus títulos e sobre a maravilha que o Diogo. E olha que para alguém encantar o Constantino, olha que é preciso. Portanto, se tu lhe caíste nas graças, aproveita, meu caro. Continua. Ah, não é assim tão difícil. Não é assim tão eu estou aqui de volta dos botões. É preciso falar-me aqui ao coração. É preciso falar-me ao coração. É se falarem de temas que eu gosto e da maneira que eu gosto, vão ao coração. Assim, há gente a ver, pois é, tenho que me lembrar dessa parte. Mas é. Essa logo. Mas sim, vá, continua, adiante. Então, queres falar mais de algo, mais uma coisa em profundidade, algum desses posts? Os posts, se calhar, não. Há vários posts que eu queria escrever que vais gostar, penso eu, então, especialmente à volta do LXD, que pronto, utilizo e depois deixo de utilizar e depois reutilizo. E. Um deles é que eu, como estou sempre a fazer custom distribuições, estou a tentar meter distribuições que às vezes são um bocadinho complicadas de meter dentro do WSL, por várias razões, e uma delas, por enquanto, a parte simples que desmostrei, e depois até o Microsoft pegou nela, que foi bom, é a partir do Docker, de uma imagem Docker, de fazer a distribuição no WSL. E há várias distribuições que não são mantidas pelos maintainers, são outras pessoas que estão a fazer, né? Tipo Ubuntu, é canonical. Mas, por exemplo, se vais pegar o Arch Linux não é as pessoas do Arch Linux, acho que é a comunidade, há mesmo, não é mesmo os maintainers. Acho que do Fedora também não. O que não é o caso do LXD, né? Porque no LXD tens o Arch Linux, tens o Fonto também e tens outros tipo que não vês hoje em dia, pelo menos a dia, ou mantenidos dentro do Docker. Então o que eu fiz, houve um momento que eu fiz, foi a partir do LXD fazer um container, meteres tudo a dia, o que quiseres, né? faz a preparação e depois desse container fazes o export do root file e podes o integrar dentro do WSL. E quer dizer que essa parte que estavas a falar há bocado de environments de development, bom, aqui já é, como é dizer, já estamos a reproduzir uma coisa que, pronto, é um bocado duplicada, né? Porque se tens o LXD... Sim, já não precisas... Não tens mesmo preciso do WSL. Mas, sim, mesmo assim, para fazer a tua distribuição, né? Arch, por exemplo, eu hoje em dia passo pelo LXD e não pelo Docker. E tinha falado com um dos maintainers, um alemão, não o francês, mas o alemão. Agora falta-me o nome, desculpem lá. E eles tinham uma parte onde eu se calhar queria que, pronto, falasse também um bocadinho, mas era tipo uma coisa na Alemanha e que não podia ir lá. Mas foi bom, de novo, é sempre essa aceptação, de novo, que podemos fazer trabalho com o WSL. Estou mais ou menos a validar. O resto depois é pessoas que gostam de OBSL, gostam de OBSL, pessoas que querem Linux, força, vêm para Linux, simplesmente. Não, especialmente que agora tem de mais em mais, não sei se foi uma das vossas, ao início do ano, mas vossas, como é que diz? Não é sugestões? Previsões. Cá já há duas máquinas Linux que saíram este mês, uma com o Ubuntu e outra com, ah, já não sei qual agora. Mas estão na loja? Tu consegues ir à loja e agarrar nela e atirá-la ao chão? Atenção, olha que a Ubuntu, a máquina Ubuntu, que é o Focus, acho eu, que... Do Tuxedo Computers, acho eu. Eu penso que vai estar nas lojas, porque parece que é mesmo uma máquina bem, bem feita isso. E eu penso que o sistema 76 vai começar a aparecer nas lojas. Acho que é mesmo o líder agora das máquinas bem. E pronto, e tens a Dell, né? A Dell Developer que saiu, espetáculo. Sim, sim. A Tuxedo Computers já existe há algum tempo e faz máquinas em termos de hardware que são interessantes. O que eles faziam às distribuições, eu vi developers delas a queixarem-se. No entanto, vi developers do Ubuntu a elogiar esta máquina. Portanto, talvez eles tenham aprendido a sua lição, o que é excelente, o que significa que vamos ter, na minha opinião, mais um bom fornecedor de hardware para Linux, mas tenho dúvidas que eles vão vender em lojas. Talvez na Alemanha, talvez na Suíça e na Áustria, aí que é um bocadinho mais a onda deles. No resto da Europa tenho dúvidas, muitas dúvidas. A System 76, não acredito mesmo. Na Europa. Nos Estados Unidos não poria isso fora de hipótese, talvez não este ano, porque eles estão a apostar muito na cena de produzirem a fábrica deles, e agora vão começar a produzir laptops mesmo na fábrica deles, inclusive os chassis e tudo isso. Portanto, vamos ver o que é que sai dali. Eles já fizeram máquinas de torres lindíssimas, na minha opinião, e bastante interessantes em termos de abertura e de maintainability das máquinas. Exato. Portanto, vamos ver. Agora, a aposta, aquilo que o Tiago já no outro dia também estava todo entusiasmado, logo no segundo dia, ou coisa assim, passou-me um link. E eu disse, pá, isto é um link, pá, eu quero ver isso aí na loja. Está certo. Vai chegar. Espero que sim. Eu não me importo perder esse ponto, porque acho que é bom. Mas sabem, para mim, o que teria feito, se calhar, uma promoção, não é promoção, mas... diferente, que seria que as máquinas do Linux vão parar de ser baixo de gama, né? Vai ser medium, high level. Eu acho que sim, acho que até já são algumas delas. As da Dell são, os Carbon da Lenovo são, os System 76 são, a maior parte deles. Não são todos, diria, alguns são média e tal. Os nossos amigos da Slimbook também tendem a ser, e claramente que o Wildebeest da ajudando Tiago da Libertrend da Libertrend, exatamente, da Super Libertrend do Luís da Costa, que teve já aqui num episódio anterior, aliás, e mais que um episódio anterior, também é claramente uma máquina que eu diria que gama média alta, não talvez não alta, mas gama média alta, pelo menos. Agora, o problema começa a ser difícil encontrar máquinas de gama baixa, mesmo gama muito baixa, em que eu possa dizer que esta máquina foi feita para correr Linux. Elas frequentemente permitem correr muito bem Linux, só que não foi feito com uma empresa com Linux no coração. E para mim isso é um risco. Certo, ok. Pá, para mim é sempre, eu penso sempre que ter um pé dentro de uma empresa, mesmo fechada, é melhor que ir diretamente com o Utopia, se quiseres, desde o início, sabes? Uhum. Para mim é muito mais importante ter uma visibilidade de Linux e depois trazer de mais a mais, mesmo com o GPL, com o GNU, para esse mundo livre, seja hardware ou software, mas seria num segundo step, porque assim as pessoas já têm conhecimento dessa parte toda do que é Linux e qual é a mentalidade que está atrás, e se calhar vão ajudar também no mundo. Mas ir diretamente a querer tipo Stallman, full Stallman, não sei qual é o vosso ponto de vista. Eu, para mim, gostei da personagem, penso que ele fez muito para o mundo do livro. Depois, extremidades contínuas também faz um bocado voltar um bocado atrás o movimento, né? Quer dizer que tem, pronto, há um balanço sempre para encontrar. Depois, isto é o meu ponto de vista, né? E claro, venho do mundo Windows, quer dizer que venho do mundo fechado e não me... E do mundo telemétrico, que eu sei que já é a parte que, pronto, que não dá, mas pronto, vamos dizer assim, eu, para mim, não me importo, mas percebo completamente que para outras pessoas fazem problema, não é? Agora, no mundo hardware, penso que seria bom ter máquinas semi-fechadas, não completamente, mas semi-fechadas, que estejam Linux, a rodar ali, mesmo em modo beast total, para mostrar que ao mesmo nível que temos um i7, i9, a máquina está a bombar, a TV chega, né? Comparado se calhar com Windows. E depois trazer as pessoas a pouco e pouco neste pensamento, pronto, agora o Linux é bom, mas o mundo ao lado, que é o mundo do livro, né? É muito mais complexo, é muito melhor, se calhar, às vezes, por alguns pontos. E então venham, meus amigos, venham. Mas em primeiro é tipo, é mesmo agarrar o peixe e depois é que começas a puxá-lo. Mas não é um ponto de vista, não sei se... Eu acho que há espaço para fazer um bocadinho das duas coisas, porque há pessoal que já está, já ultrapassou, já está de facto do lado da luz, e esse pessoal já está preparado para ir para algo completamente aberto, e é isso que quer, e alguns deles até estão dispostos a fazer alguns sacrifícios para as coisas, mesmo que as coisas não estejam perfeitas. E portanto, há algumas pessoas assim, e acho que havendo mercado, que faz sentido que se procure satisfazer esse mercado. E depois há pessoas que, por diferentes razões, precisam de algo que ainda tem um compromisso, algum tipo de compromisso, e também é importante permitir às pessoas dar os passos que podem dar a cada momento para caminhar na direção que elas quiserem ir. Não, tá. Estamos alinhados. Ok, só voltando rapidinho aos blog posts. Sim, há WSL também. Um ponto, se calhar, que vou falar é rápido, é o WSL. A conferência da WSL vai ser a primeira a ser feita este ano, em março. Dia 11 de março. Patrocinar. Desculpa. Patrocínio é a minha prima. Sponsor. Minha avó. Sponsor. É mais simples. Mas é pela Canonical. Exato. E organizada pela Microsoft. Patrocinada pela Canonical. Atenção, é organizada pela comunidade, pelo Aidan Barnes, agora que é da Canonical, mas era o Penguin. Eu pensei que era mesmo a Microsoft que estava a organizar. Não. Ótimo. A Microsoft, o que ela fez foi meter à disposição o Microsoft Reactor, que é uma tipo de salas onde as pessoas justamente vêm demonstrar normalmente novos produtos, e têm conferências lá e não sei o quê. Portanto, é também um supporter e um sponsor. Exato. Mas toda a organização, pelo menos, é o Aidan Barnes, que está fazendo um trabalho excepcional. Pronto, ele foi o fundador da Penguin, que foi a primeira distribuição, vamos dizer, custom no store, e conseguiu, dois anos, se calhar, de, pronto, que a Penguin seja mesmo uma força de ir para a frente. Agora eles estão a fazer outros tipos de softwares, tipicamente um gestionário de distribuições chamado Raft. Penso que vai ser onde eles vão, se calhar, ganhar mais, é justamente esse conhecimento do WSL, que eles têm muito especializado, né? Desde o dia 1 eles tiveram a fazer isso, mas agora o Aidan Barnes está na equipa do Martin Wimpress, em, é um developer. Em, Exato. Um developer advocate para o WSL? Exato. E ele está a formar uma team, pronto, já estão a tentar apanhar lá duas ou três pessoas para a team dele, que é justamente para fazer que o Ubuntu seja mesmo, pronto, com o Penguin, né, mas que o Ubuntu também seja uma distribuição que seja líder do mundo do WSL. E eu penso que estão muito próximos de conseguirem abrir muitas portas, tipicamente o systemd. Se calhar, se eles conseguem atirarem o hack e a fazer uma coisa oficial, vai ser muito bom. Se o Ubuntu está por trás, é sempre, tem muito mais peso, né, com uma, se calhar uma distribuição como Penguin, mesmo que sejam partners da Microsoft. E pronto, e depois há outras partes, temos o LXD, temos o, pronto, o que eu estou utilizando ultimamente, o MicroKS, temos o Multipass, se calhar também que vai ser possível. Sim, vale a pena falar também um bocadinho disso. Eu também estou a usar o Multipass em Windows. Já falámos aqui, pelo menos em um episódio, sobre o Multipass, que é basicamente uma forma de gerir um software que permite fazer gestão de máquinas virtuais com comandos muito parecidos do LXC, diria claramente inspirados no LXC. Yeah, bom, agora o LXC também foi esta, 3.19, né? Acho eu. Acho que não lembro, mas deve ser. Mas traz a gestão de... Primeira versão que traz gestões também de VMs. Quer dizer que o que eu gosto do Ubuntu é tipo o pensamento, vamos dizer, unificado, né? Tentam ter um ecossistema que cada coisa faz sentido em si, mas que tudo também está mesmo assim linkado, ou estão a tentar pelo menos. Mas pronto, para mim é o Ubuntu agora com essa força, com essa vontade de ir full WSL também. Pronto, ao lado estão a fazer outros streams, né? Mas temos um stream oficial WSL na parte do Ubuntu. Acho que traz muita visibilidade. E quando estava a falar com as pessoas do Clear Linux, estava a dizer, pronto, o Ubuntu, o Canonical tá mesmo, não está só olhando assim de um ponto assim engraçado, né? E tentamos um bocadinho e pronto, mas se verem o Docker ou o Canonical, estão mesmo a dizer, pronto, podemos fazer coisas que, vamos dizer, simplificar o nosso development, porque o WSL existe, então podemos meter outros recursos noutros sítios, ou então fazer coisas que, pronto, que antes de estar a partilhar muitos developments, ou menos estão a consolidar, e penso que é bom. Agora, vamos ver, mas o WSL Conf, desculpem lá, volto atrás, mas o WSL Conf então é organizado pelo Aiden em março. Vou estar lá, vou falar do MicroKS, por acaso. Yeah, vai ser bom e vamos ver qual é a recepção também. Vai ser em Seattle, certo? Exato. Dentro da Microsoft mesmo, este famoso Microsoft Reactor. Muito bem. Vai ser a expedição portuguesa a Seattle. Não, vai ser bom. Por acaso tenho curiosidade de ir a Seattle e de ver as várias empresas de tech que lá estão, que é quase como um micro Silicon Valley no norte. Eles até no aeroporto, vi uma foto uma vez que é, tem três entradas, tens a entrada pública e depois tens a entrada Amazon e tens a entrada Microsoft, só para os coworkers, é incrível, a sério. Muito bem. E depois também perto lá há a Jupiter Broadcasting, que é uma rede de podcasts principalmente sobre Linux e software livre em geral. Aliás, o Aiden teve recentemente num episódio do Linux Unplugged, acho eu, falar da WSL. E é pessoal que costuma acolher muito bem, pessoal da comunidade. Portanto, tenho uma imensa curiosidade de visitar a Jupiter Broadcasting também. Mas estão lá também em Seattle, não é? É perto de Seattle, relativamente perto de Seattle. Já no meio das montanhas e não. Não, mas vai ser. Pronto, este ano vai ser um ano assim um bocado. Vamos ver o que é que vai dar, né? Porque também é uma aposta, né? O fim do dia é, tens o WSL2 que vai sair em, pronto, em full, em General Availability este ano, e depois também vamos ver o resto das pessoas que vão, pronto, vão começar a utilizar, vão ter muito mais feedback. Vai ser, penso que vai ser bom, mas ao mesmo tempo também pode ser o ano onde se calhar começam a ter ideias que começa a não ser assim tão bom. Eu só espero uma coisa, é assim, todo o esforço que eles estão a meter no open source continua, e continua sem pensamento, né, de, pronto, é claro que eles querem vender ao fim do dia, né, mas todo o esforço que eles estão a tentar dar, a tentar fazer para ajudar alguns pontos do open source, fica assim mesmo quando o Satya já não estiver lá. Porque para mim o meu medo, e sou Windows fã, mas detestei os anos Balmy. Digo, sou franco. É muito fácil de testar o Balmer. Mas não é preciso ser um fã de Linux. Exato. Mas o problema é assim: o Balmer, pessoas que hoje em dia estão a fazer coisas que são muito afiches e que são abertas para a comunidade. São pessoas que têm 15, 20 anos na Microsoft, quer dizer que estavam por baixo também dele. Quer dizer que a pessoa que está à cabeça da Microsoft foi ele que deixou fazer ou não justamente esta abertura, né? Eu só espero que depois do Satya, que abriu esta coisa de toda, né? Pronto, que veio com o Microsoft Love Linux, né? Que é parte um bocado mais, vamos dizer, que estamos em muito desacordo, muitas pessoas, mas bom, para mim o Microsoft Love Linux é fixe. Para mim é uma coisa que tens de mostrar ao fim dos anos, né? Não é uma coisa simplesmente porque o escrevo que sim, então agora acredito, né? Não é nem assim, é o trabalho que estás a meter. Mas há muitas pessoas que já estão lá desde os anos Balmer, que hoje em dia estão a fazer muitas coisas que são fixas, mas quer dizer o quê? Quer dizer que eles estavam bloqueados pelo management nos anos Balmer, e que agora nos anos Satya estão enfim livres de fazer o que eles quiserem, né? Ou pelo menos de abrir. Mas quando o Satya vai sair, só espero que a Microsoft não vá meter outra pessoa de tipo Balmer, né? Só a minha expectativa é que eles metam uma pessoa chamada Nat Friedman, que é o atual CEO de GitHub, e que é um dos tipos que mais contribuiu para o GNOME, um companheiro de rota do Miquel de Casa, fundador do GNOME, e portanto eu tenho boas expectativas quanto ao Nat. É um tipo novo também, tem muito pela frente ainda. Mas, assim, revisitando a história da cena da Microsoft, eu não tenho expectativas nenhumas sobre o que a Microsoft vá fazer bem ou mal. A minha vida vai continuar, independentemente do que a Microsoft vai fazer ou deixar de fazer. Se fizer coisas boas, melhor. Se fizer coisas mal, não me vai afetar muito. Acho que já estamos num ponto em que já nada nos consegue parar. É preciso perceber que a Microsoft vai estar onde estiver o dinheiro. Exatamente. É tão simples quanto isto. Portanto, se a visão, se a estratégia do Satya resultar, quem vier a seguir certamente vai continuá-la. Se a estratégia estiver não dar os frutos que é suposto dar, certamente que virá alguém para substituir e para virar ligeiramente ou totalmente a estratégia da Microsoft. Totalmente é difícil, porque neste momento os negócios têm que passar, e os negócios têm que passar naturalmente pelo abraçar do open source e olhar para esta, para este ramo da tecnologia com muito respeito, e como o negócio, lá está, que é isso que a Microsoft está a fazer, está a olhar para toda esta parte que durante muitos anos era brincadeira de miúdos de garagem, e neste momento já percebeu que é de facto um negócio, que é um negócio que pode fazer muito bem para o negócio da Microsoft, e então é continuar. Tu não me chateia nada. Agora, aqui estou completamente com o Diogo, quer dizer, não me aquece nem me arrefece. Fico contente por saber que, lá está, que quando tu escreves as tuas publicações, que eu que estou a usar o Ubuntu posso segui-las e que não estou a estranhar. Não tenho que fazer nenhum tipo de adaptação, isso faz-me bem. Falámos sobre isso até na semana passada, mas mais do que isso, não, se é que eu vos estou a deixar conversar a vocês, que vocês usam o Windows todos os dias, eu felizmente não, portanto, continuem no recreio, meus caros. Ainda sobre isso, faz-me lembrar, ainda no tempo do Ballmer, houve uma pessoa super interessante que trabalhou na Microsoft, porque já nessa altura havia um grupo dentro da Microsoft a trabalhar e a fazer investigação sobre Linux, e essa pessoa é o fundador do Gentoo. Ele trabalhou lá durante algum tempo até se chatear e despedir-se. Ele tem uma personalidade assim um bocado peculiar, por isso eu não sei bem a quem atribuir culpas, mas já nessa altura havia um grupo, só que acho que era mais só para calar críticos do e talvez fazer alguma investigação de background, muito background. A Microsoft sempre teve uma componente de investigação muito, muito forte, e acho que era mais isso. Não havia a expectativa de criar produtos mesmo à volta do Linux, como agora existem vários. Exatamente. Não, vamos ver. Eu penso que este ano vai ser mesmo um ano que vai demonstrar também ou força ou não, então, do WSL, mesmo no mundo, para já do Windows Home, como a gente falou semana passada, a ver se é simples ou não, o que é que as pessoas preferem utilizar ao fim do dia, se é WSL 1 ou WSL 2. Penso que ainda há muito trabalho, mesmo assim. Vamos Para mim é, enquanto o mundo Linux continuar a avançar, para mim já estou contente. Sou, como eu disse, sou Microsoft fã e tudo, mas gosto de, pronto, competição, mas sã, e gosto das ideias mesmo assim do Linux, às vezes muito mais que o do Windows, da maneira de pensar, da maneira de fazer o tipo ou tipo de software. Por isso, enquanto, pronto, se eu conseguir ajudar, nem que os meus blog posts, se calhar, ajudem uma pessoa também a ir e fazer o meu blog post, se calhar, no Ubuntu, sem estar na WSL, mas no Ubuntu, mas conseguir seguir mais ou menos, né, o blog post, para mim também já estou a ajudar duas partes da comunidade, uma parte da WSL para as pessoas do Windows e uma pessoa, as pessoas também do Linux. Uhum. Mesmo que sejam só as minhas referências também, e para mim é, avançamos. Ok. Queres falar um bocadinho mais sobre o Raft? Abordaste muito levemente a ferramenta de gestão do Penguin, Whitewater. Então, o Raft é um software da parte das pessoas que fizeram o Penguin, que foi começada pelo Aiden, mas agora é a nova pessoa em carga que está a fazer. Então, deixa-me lá só ir depressa aqui, que eu quero dizer o nome, mas não quero... Não quero estar a dizer um mau nome. E ele é... Diz muito depressa. Então lá, pronto. A pessoa que está a utilizar... Ah, não sei, Carlos Ramírez. Ah, e tão então, fácil, pá. E então, tem nome de tumba. Yeah, yeah. Mas é muito simpático, é espetáculo. E pronto, e então o Raft o que vai fazer é que dá para pessoas que, pronto, que estão dentro do WSL ou dentro do Windows, de simplesmente instalar o WSL através do Raft, o módulo, instalar qualquer store application, podem fazer backups, podem fazer restores, que é importante também, mesmo assim, que é uma parte que a gente nunca abordamos muito, mas é, pronto, pode ser simpático de se uma pessoa fizer antes de fazer um teste específico, vai instalar software, faz o backup, instalas, se calhar vais, não vai ficar o que uma pessoa gosta da distribuição dele. Não digo que vai, não vai partir, vamos dizer, da distribuição, mas se calhar já não vai estar como a pessoa gostava, ou se calhar a rede já não vai funcionar assim. Então pode-se fazer um restore a partir do ponto do backup. Pode-se fazer vários backups também, não há problema. E pronto, é a primeira distribuição, é o primeiro software realmente à volta do WSL que não é dentro do WSL. Okay. Uhum. Havia outra aplicação que era do OpsView, que era para monitoring, que fizeram isso já há muito tempo e pronto, teve duas ou três versões e depois pararam porque pronto, era muito cedo, penso eu. Ok. E também há, pelo menos no repositório do Ubuntu, um pequeno set de aplicações para usar com o WSL. Podes falar só em um minuto deles? O WSL Utilities, claro, do meu amigo Patrick, ele criou os WSLs Utilities já há muito tempo, já foi um dos primeiros softwares que foi feito, mas esse está a funcionar dentro, por isso tens um WSL Fetch, tens um WSL U, que era para, pronto, que é o nome, mas que era também, que era o Utilities, que era mesmo para ver, pronto, o... como é dizer, tem o pass, que era para ver a translation, né? Que fazia a translation sobre C, dois pontos, blá blá blá, uhum. /MNT/. E pronto, é um set de utilitários que o Ubuntu meteram dentro do, pronto, da distribuição de base, quando estamos a instalar no WSL. Por uhum. isso é muito bom ter ser reconhecido e é uma pessoa muito fixe. Eles fizeram um speak dentro do último Ignite, acho eu. Build, não no build, durante o build eles tiveram uma sessão com o Aidan e o Patrick e tiveram a falar disso. Pronto, um minuto. Muito bem. Vamos fechar isto? Vamos fechar isto então, Tiago. Ninguém está a contar o tempo, eu acho que sim. Então olha, deixa-me fechar isto dizendo que enquanto vocês estavam a mexer com os WSL, estava eu aqui à procura de blog posts de outros sobre como é que eu baixava aqui o consumo de CPU através de fazer streaming, e acho que arranjei aqui uma fórmula mais ou menos porreira, porque acho que nesta altura as pessoas estão a ver-nos e a ouvir-nos com qualidade aceitável, pelo menos pessoas das quais eu respeito a opinião, dizem-me isto, para ter nesta altura acredito nelas. Apesar de ter sido o episódio de mais vosso do que meu, acredito que tenha sido bastante meu também na questão de o que é que serão os próximos e em relação a streaming, o que é que a gente pode fazer ou não. Mas pronto, em relação a concluir, não tenho notas nenhumas, não tenho rigorosamente nada à frente. Portanto, basicamente é: encontrem-nos no podcast do mundoportugal.org. Procurem-nos nos podcatchers, subscrevam tudo o que é canais e redes sociais onde a gente possa estar, Facebooks, Twitters, afins. E da minha parte não tenho mais a dizer. Eu fiquei, lá está, fiquei sempre muito, muito agradável a conversa contigo. Estou doido para arranjar motivo para não ficarmos com aquela sensação, isso é positivo, de que a conversa ficou a meio desta vez, o que é bom. Mas que foi uma conversa agradável de qualquer forma. Foi uma conversa bastante agradável. Claro que sim, eu estou já aí a pensar como é que a gente vai arranjar aqui um motivo para trazermos cá outra vez. Sou pena de que este é o dia em que tu te vais deitar tardíssimo, não é? Porque tu estás com mais uma, duas horas, não é? Uma. Pronto, mas, é meia-noite agora. Pronto, exatamente, mas mesmo assim é sempre desequilibrante. Mas nós vamos ter que te convencer a vir cá outra vez, nem que seja quando vieres lá da WSLCon da Seattle. Exatamente, força. Para nos contares como é que correu. Pelo menos isso, acontecer o WSL2, há de haver uma série de oportunidades para ter de volta. Exatamente. Já cozinhar aqui e também a agenda para falar de Kubernetes também, parece que também pode ser uma pessoa apropriada para vir falar do tema connosco. Ainda sou, gosto de instalar, por enquanto é como eu falei, gosto de instalar, mas utilizar em empresas especialmente. É por aí que todos começamos, não é? Claro. É por aí que todos começamos. Ok, olha, Nuno, muitíssimo obrigado por teres vindo. Queres dizer então as pessoas onde é que se podem encontrar? Já disseste há bocado o teu website. Sim, então é WSL.dev, que é o site, e no Nixtech dentro da Twitter. Só partilho isso da Twitter porque é muito mais simples para mim, para ter uma posição centralizada, como ainda estou em modo hobby, né? Trabalho, não estou a fazer nada disto, por isso que eu começo a ter vários channels, vai ser um bocado complicado. Exato. No Nixtech, Twitter e WSL.dev. E temos normalmente no Medium, que parei porque quando vi que era, tinha que se pagar para saber, para o conhecimento ser bloqueado, parei, mas no Medium também, se vocês procurarem no Medium, no Nix ou no Nixtech, já não lembro, também estou lá. tem uns 10 posts sobre antigos, pronto, WCL1 especialmente. E muito obrigado a vocês os dois, adorei a mentalidade de novo, adorei a conversa, espetáculo, continua. Portugal, temos que mesmo estar à frente de tudo. Gosto dessa parte onde, pronto, onde é, podemos ter conversas sem julgamento nenhum, que é mais simplesmente técnico e pronto. E chama-se conversar, bom, que é uma coisa que cada vez pessoas sabem fazer menos, chama-se conversar. Então, assim, debater, conversar, não, é verdade. Discutir. Agora, discutir associa sempre a outro tipo de coisas, mas isto é discutir. Basicamente, o que nós estamos a fazer foi a discutir coisas de uma forma agradável, construtiva, acho eu. Eu gostei à brava, olha, eu gostei à brava e fico, até fico quase com vontade de instalar o Windows num computador só para poder fazer mais coisas. Depois passa-me. Já estamos a interromper aqui porque isto já está a descambar. Meus senhores, até para a semana. Tá, muito obrigado. Tchau. Até à próxima. Tchau.